370 1480 kHz, 1000 watts de potência. 1000 watts de potência. Rádio Clube Entre Amigos Limitada. Rádio Pérola. Estúdio na Rua Parigô de Souza 47. Transmissores na linha São Pedro. Telefone 46-3556-1048, 3556-1049 e 3556-1648. Acesse nosso site. www.radiopérola.com.br. Rádio Pérola, transmitindo de Pérola do Oeste Paraná para toda a região sudoeste. Coagro acredita que todos colhem somente aquilo que plantam. Por isso, semeie amor, bondade, amizade, otimismo e pensamentos positivos. É a melhor prática. Então plante sementes boas, recetas de amor, para colher frutos de alegria e felicidade. Foi pensando assim que a Coagro chegou até aqui. 50 anos se passaram. Crescemos juntos. Hoje somos uma cooperativa forte. Mensagem da direção, gerentes, colaboradores e associados da Coagro. Chegou o Natal e tudo ficou mais belo, mais especial. É tempo de aproveitar as luzes maravilhosas e a esperança que essa época traz a todos os corações. Para o Sicredi, é também hora de refletir e repensar as ações para 2021, onde o principal beneficiado seja o nosso associado. Desejamos que nada falte a todas as mesas e que o amor seja gigante em todos os lados. Vamos praticar o bem? No que o próximo ano seja ainda mais produtivo. Feliz Natal e bom ano novo. Governo, da direção, gerentes e colaboradores do Sicredi Fronteira. Natal é símbolo de festa, porque a alegria comanda a vida nos lares e o amor se manifesta em todos os momentos. O vereador reeleito Renato Cara leva todas as famílias uma mensagem de esperança e agradecimento pelo apoio recebido na urna no último pleito. Boa festa, paz no coração e sucesso no novo ano com a graça de Deus. Mensagem do vereador reeleito Renato Cara e família ao povo perolatense, que lhe confiou um terceiro mandato a partir de janeiro do ano que vem. Hoje é domingo, dia do Senhor. Está no ar o programa Mensageiro de Cristo, um programa da Igreja Evangélica Congregacional do Brasil, paróquia de Esquina Gaúcha, Pérola do Oeste. Bom dia, queridos ouvintes, do programa Mensageiro. É com alegria que possamos estar aqui, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui participando do programa, eu, Eduardo Carlos, saúdo a todos os povos da Igreja.